mente dosada. Quem não se enxerga tá, tá na dose errada. Quem dela sabe tem, tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade. Que cabe de verdade. Tem, tem, tem, tem. Estou por aqui no alto do Colorado, próximo à pedra fundamental. Vislumbro a esplanada, o Congresso Nacional e as formas da capital federal. A névoa desta estação esconde o varjão e a estrutural lá no lixão. Mas posso ver motéis, mansões, carrões, a exuberante ponte branca arqueada nos moldes da riqueza. E orgulhoso de montão, daí então posso imaginar uma classe medida na média das ambições de ladrões e de mulheres independentes, desfilando umas para as outras gerações, de saltos e sapatões, de todos os escalões, de todas as cores, estilos, raças e religiões. Salvaríssimas exceções que sofrem anônimas em suas próprias contradições. A vida é igual, mente dosada. Quem não se enxerga tá, tá na dose errada. Quem dela sabe tem, tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade. Que lhe cabe de verdade. Tem, tem, tem, tem. E na redondeza, e na redondeza, o avanço da pobreza. E numa das várias pistas, olha só quem chega: o imigrante da incerteza e uma mala embutida, abarrotada de tristeza. Dom Bosco teria evidenciado que essa civilização pensa. JK teria construído tantas e tantas diferenças. Niemeyer teria vistoriado o plano desse avião. Não, não, não tão longe do que eu vejo, eu sinto a minha cabeça mudada. Noite e dia eu dedico a minha vida, o tempo numa morada que não é minha, é alugada no Cerrado da Chapada. Tipo aquele lugar onde todo louco sofredor sonha acordar. Só não tem mar e nem riacho, tudo, tudo de bom que se planta. Da banana prata, amarelão, a pá de penca, de cacho. Tudo, tudo, tudo que penso, sinto, vejo e faço evolui passo a passo no compasso do mesmo espaço. A vida é igual, mente dosada. Quem não se enxerga tá, tá na dose errada. Quem dela sabe tem, tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade. Tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade. O vento que levou outrora traz intactas agora as mensagens do tempo que, de tão transparente, é tão evidente que me desperta para múltiplos e multiplicados acontecimentos. Toda pergunta vai carregada e na resposta, e na resposta volta balanceada. E na verdade, e na verdade é pesada. E na verdade eu voltava em si mesmado no dom de pensar, literalmente contido no dom de falar, reciclando o lixo que a sociedade havia em mim depositado, lavando a aura de minha alma que aquele espelho sujo havia sujado, recuperando minha necessidade natural de em mim mesmo voltar. Voltar é abrir cada janela de cada pensamento e a si próprio enxergar. É embrear no horizonte, ver o sol transgredir além do limite da visão ocular. Compartilhar da brisa vital, universal, racional, filosofal e tal qual. Se afastar daquele convívio capital, irracional, criminal, consequentemente infernal, onde o meu eu jazia enterrado em leis. Mirei, de tão irado regressei, peguei todos os meus medos e segredos, todas as páginas de todos os livros e virei. Algumas revirei, outras rasguei, demais queimei. A vida é igual mente dosada. Quem não se enxerga tá, tá na dose errada. Quem dela sabe tem, tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade. Tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade. Deveras difícil do fim, do fim voltei ao início, sem, sem pregar, sem fazer comício, sem apelar para o artifício. Resgatei a mim mesmo e reconheci o meu lado esquerdo como irmão. Assumi, assumi a honestidade para a verdade, a nova geração. Sem ilusão, o sofrimento me apontou caminho que antes eu não via. O tempo me mostrou o que eu precisava, não só o que eu só queria. Ironia, o meu destino não fora escrito em nenhum livro da terra. Eu descobri o meu próprio espírito e só, somente o tempo me leva. Sem reza, sem guerra, sem fé cega, sem tecnologia moderna, sem traição que faz do mais reto mais canalha, sem, sem ladrão que faz da obra prima falha que tudo e todos atrapalha, sem mentira e sem esquecer que só, somente o tom da verdade sustenta o dom do saber. Agora, agora vou descer o fardo do sofrimento no vale do amanhecer. Salve o amor, a tolerância, a humildade e outras qualidades sem falsidade. Eu sou o elo de uma só gente que se junta conscientemente, aquela única corrente que não trai, não mata, não rouba e não mente. Eu não sou vidente, sou gente, evidentemente. Assim nasci, aqui assumi, consequentemente. Tão logo imunizar a minha mente, voltarei a descrever honestamente a minha própria gente. A vida é igual mente dosada. Quem não se enxerga tá, tá na dose errada. Quem dela sabe. Que lhe cabe de verdade. Tem, tem, tem, tem a forma que lhe cabe de verdade.